Dali nova dimensão! Dali nova dimensão! DJ Ivanildo, o top DJ da saudade. Seja bem-vindo, meu DJ. O show, a partir de agora, é com você. Let's go, my DJ. In the back room, something I heard you say. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I missed the day. Are we ever gonna feel the same? Bora nessa que é o campeão! É quem marca a pá da barreta. A gente já fazendo a festa bonita, maravilhosa, viu? Festão do expedicionário! Meu amigo Rubinho, como é, Rubinho? Meu amigo Klebe! Um abraço a você, Klebe! Todo carinho, vida para aliás, Lorde Benção, Ivanildo, Entendido, Itadeu. Meu amigo Klebe do Chavante, cara. Tá aqui com a gente, obrigado. Qualidade que você gosta. From afar, we were riding that way. Blinded by the lights, and it's something I crave. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Trying to leave it all behind. Bora tocando mais um acima de você. Equipe Vida Louca de Boa, Jardim da Barreta, aquele abraço, como do Carilho. Hatboy, Nova Dimensão, junto. O grande festão aqui do Expedicionário, quem marca a pá da Barreta. Alô, índio! Seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim, para entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. Certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Atenção, Jandício Mix! Atenção, Jandício, então chega a falar comigo, David Santa Rosa, aqui ao lado da nossa nave. Chega mais aqui, filho! Já te do amor, eu quero viver a vida. Quero flor. Meu amigo Milico, o Bebeto, aliás. Meu amigo Vino, aliás, o grande Vino. Meu amigo Bebeto, também aquele abraço, como do carinho da turma aqui do setor, viu? Meu vereador Tílio, vereador do povão. Alô, amigo João Mal, João Paulo, da loja JP Variedades. Ele, meu amigo Romário, também. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero. Meu amigo índio, promotor.

e borda com você. Machuca e diz que foi sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me amar, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu possa até te perdoar. Mas vou ficar com alguém só pra você me perguntar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana. Os nossos amigos lá do Bar da Rose, lá de São Caetano, aqui com a gente também. Muito obrigado, viu? Valeu! Meu amigo de seu lado a cara, viu? Aquele abraço, você disse, em brevemente o Lorde de Benção vai estar por lá, viu? Se Deus quiser. Meu amigo Léo Salvaz, aquele abraço. GDL. Equipe GDL de Macapá da Barreta. Banda Mega Pop Show. Parceiro junto aqui no setor, ele e sua esposa Flávia, aquele abraço. Vale a pena você se calar. E quem se ferir. Meu amigo Xavico da Bruno Neto, aquele abraço. Baby, só quero te ver feliz. Só que a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Quero te ver feliz. Só vem esse papo, tem que me dar. Sou emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. A frente aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te meu amigo Léo, tá certo, Léo aqui do setor, ele ouvindo, e meu amigo Milico, toda a galera. de Santo Antônio da Barrena. Aquele abraço com muito carinho, toda a comitiva aqui hoje. Meu amigo João Paulo da loja JP Variedades. Nosso apoiador, aquele abraço, você, o Romário, meu vereador Dinho. Macaco também aqui com a gente hoje. DJ Macaco, aquele abraço do Ivanildo, filho. Meu amigo Rubinho Thiago, da equipe Espiga do Diaço. Eu te amo. E você? Você já sabe. Mas você não quer saber das minhas verdades. É ou não é? Isso é amor. Isso. Meu amigo Kleber do Chavante. Aquele abraço, você, Kleber, o proprietário. Meu amigo, aquele abração. Mas você não. Rapaziada aí, nosso aí grande. Você não quer saber. Isso é amor. Você, mas você não quer saber. Você não quer saber. Meu amigo Patrick, dá certo? Ele e o amigo Rafael, o Mil Gores, aquele abraço, fica aqui com a gente. Nossos amigos, né, filho? Contigo, mas você só me vê como um amigo. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Padrinho do Lar de Benção, sempre com a gente. Você me deixou e minhas dúvidas fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que... Ivanildo e Denildo, os DJs que inovam e fazem a alegria do povão. Bora fazer o caqueado, bora! Bora esquentar, bora esquentar! Galera de Santo Antônio, como é que é? Olha o caqueado, pai d'égua, vai! É no baile da saudade. We'll be right back. Vem a grande festa, tá certo? Os 70 anos do Progressivo e Jussara Teua. Judo. O Chiqueirão em Nova Dimensão. Em janeiro, grande festa aí. Festa do Progressivo e Jussara Teua, que todos os... Comitiva de Santa Isabel, que ano passado estiveram aqui e este ano novamente. Muito obrigado, viu? Alô, índio! Se você não me queria, por que foi me procurar? Brincar comigo não devia, e nem tão pouco de amar. Bastante, chega. Só quero estar distante. E essa brincadeira de amor. Meu amigo Matheus, a turma de Santa Luzia da Barreta. Junto com a nossa galera da GDL aqui do setor. Quem é que me pula fora? Vem se brinque e rola. Com você, mulher. Será você é? E me leva à altura. Com os seus carinhos. A rede é nosso ninho. Ela sabe arrancar suspiros. Ofegante é grito. Pra você, mulher. Ela sabe arrancar suspiros, ofegante eu grito, pra você mulher. Me devora, como você quer. Me devora, minha fera mulher. Nova Dimensão. Pra cima, garoto! Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Forró com reggae é bom pra se dançar e levantar. Forró com reggae é bom pra se dançar. Levantar. Toca sanfona, uma canção de amor. Uma canção de amor. Mariazinha só na mão. marcação, levantando o povão. No meio do salão, meu corpo treme e bate o coração. Emoção, que bela explosão. Garota, você é um avião. Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Forró com reggae é bom pra se dançar e levantar. Forró com reggae é bom pra se dançar e levantar. Toca sanfona, uma canção de amor, uma canção de amor. Mariazinha só na marcação, levantando o povão. Mariazinha só na marcação, levantando o povão. No meio do salão, meu corpo treme e bate o coração. Lorde abençoe a carreta Hatboy. E amigo Paulinho, taxista, alô você, Paulinho. Quando eu me volto lembrar você, a tristeza vai estar em mim. Imaginar que ao som de domingo eu te curti. Quando eu me volto lembrar você, já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao sol de domingo eu te perdi. Vamos, obrigado, aquele abraço. Vai! Um abraço a Maria, meu amigo Ismael, nosso comitiva do Telma, acabaram de chegar. Meu, não tem chuva, não tem nada, cara. Quando a gente gosta, a gente gosta. E qual é a aparelhagem que eles gostam? Nova Dimensão. Opa! Guilherme do Chavante. E falou, velho, toca de novo essa música, vai. Você quer? Toma, então. Os amigos de Santo Antônio da Barreta, os amigos de Santa Luzia, os amigos lá de Bom Jardim da Barreta, os amigos de Belém do Pará, rapaziada de Santa Isabel também, turma de São Caetano, Vigia, tá todo mundo aqui com a gente. Os amigos do Acará também, brevemente Lorde Benção lá na cidade do Acará, viu? Se Deus quiser, é de ser... Tema Cláudia, meu amigo Thiago também, toda a sua família aí, Thiago, sua esposa, seu sogro. Nova Dimensão, o campeão de Vigia. Bora esquentar a família. Bora! Será que tem gente do Paysandu aqui? Será? Tem gente do Paraupebas aí ou não tem? Hein? E a galera do clube do Remo Gate? Aí, filho. Eu vou tocar isso aqui no comecinho que a galera dá valor. E é pra viajar aqui em Macapá da Barreta, sul do norte, Benzinho, a nossa carreta Hot Boy. E é pra recordar sim. Versão da carreta Hot Boy, gente. Segunda-feira. São 10 prêmios totalmente grátis para a galera. Segunda-feira. Chega a falar. Inocente, apaixonado, eu tava crente, ia viver uma história de amor. Desilada, desilusão, ela me machucou, ela passou no meu coração. Não era amor, não era, não era amor, era cilada. Maxia Paulo, Maxia Paulo, aquele abraço, meu parceirão. Quase morrendo de cansaço, pálido e me sentindo mal. Me trouxe um uísque bem gelado, me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou meu coração. Chegou um gigante de repente, gritando, sujou de peguei e cartão. Inocente, apaixonado. Atenção, Dinho, pro monte! Nosso vereador Dinho, não chega por aqui, Dinho, rapidinho. Vem se lá.